E aí? Tamo em casa ou não tamo? Nós tá em casa? Aê, licença pra chegar na casa de vocês, certo? Ó, respeito. Let's go home! Let's go home! Chegou, graças a Deus! Chegou, graças a Deus! Eu tô ligado, aí um mapa de viciado. É por causa da Petro, ficam desesperados. Pra que experimentar essa porcaria? Sem essas, nunca nessas, leve uma vida sadia, mano. É, aí sem essas, nunca nessas. Somos da sigla SNJ, mensagem positiva. Taca fogo, astardo, prossiga, prossiga. Só que eu vejo vários caras indo pro caminho errado, embaçado, cada vez mais viciado. Arrumando um pretexto para se salvar. Família social, a mesma problemática. Hoje já não sabem o momento, quando tem que parar essa absurda. A pedra te estiga, corrói por dentro. Em questão de segundos te deixa no veneno. O vício é constante, te afasta cada vez mais da sociedade, deixando a margem. Estão visando a sua pessoa. Eu pago pra ver. Também. O cara que entrou nessas e saiu na boa. Positivo, negativo. Hoje pagam penitência pelo mal que usufruíram. Como podem viver dessa forma?